mais do que ver, é preciso viver. Muito mais do que ouvir, é preciso sentir. Demonstrar o amor é fazer como Deus, que desceu lá dos céus e entre nós se envolveu. Muito mais que viver, é preciso se dar. Muito mais que sentir, é preciso lutar. Repartir o pão, estender a mão, transformando a fé numa grande missão. Fome de luz, fome de fome de amor, fome de paz. Todo homem sem Deus não tem vez nem razão. É um escravo da fome a mais. More.